DJ Boy. Passa a visão. Passa a visão. 9-0-0. Ei, DJ Victor. Cê acha se eu não merecesse? Se fosse por interesse, que nós ia tá de um dia onde que nós tá. Hoje no toque dos porretes, tem coleção de foguete e fila de patricinha louca pra me dar. Eu deixei um lembrete pros que falou que esse nunca no lugar de ouro iria chegar. Hoje eu nós de Mercedes, por mais que eu peleje, pedi pra Deus interceder se me abençoar. Obrigado, meu Deus, que guie todos os passos meus. Não deixa uma olhada me alcançar. Peço benção pros meus, pra quem fortaleceu. Os que fechou nunca correu, não há de abandonar. Ah, mas seu semelhante como a si mesmo. E quem que for sujeito aqui vai prosperar. Aquele que for digno guardarei no peito. Minha mãe já prometeu. É que nós foi de marcha, tacando os projetos pra frente, nós foi adiante. Na inteligência, na cautela, sem ser ignorante. De milímetro com a tona quebra, e as nega que se interessa fica ofegante. Recalcado fica na minha bota, então vê se disposa. Paz, justiça e liberdade é o que eu quero pros meus. Sou mais um preto branco atrás do meu pote de ouro. Hoje tá bom, mas lembro bem do que nós já viveu. Liga lá na parte, tá ligado? Ela atravessa a ponte. O mundo é diferente da ponte pra cá. Adrenalina nas vielas com vários. Pega ou não pega as vivências de cá. Ela vem toda top, 1,67m de pura beleza. Vem jogando na minha cara pra eu perder a cabeça. Hoje tá fácil, vem rendendo que nós tá o pataco. Então segura o refrão que nós tá enjoado. Hoje nós tá mais pra frente. Resumo, bate pronto, ela gostou da gente. Bandida rende muito quando vê passando. Recalco, fica bravo, tá na vez do ano. Hoje nós tá mais pra frente. Resumo, bate pronto, ela gostou da gente. Bandida rende muito quando vê passando. Recalco, fica bravo, tá na vez do ano. Foi foda, viu os kits, cante, fala mal. Mas corri pelo certo e trilhei o meu caminho. Ha, o tanto de lala é surreal. Se eu tivesse Frank, eu gastava tudo sozinho. Pode subir enquete pra ver se eu ganho ou não ganho. Duvido eu não furgar com tanto que eu tô ganhando. Aí vocês duvidam e morrem se perguntando se eu tenho mais lacoste do que o pau no cu do dono. E os motorzão que atiçam os coração das danadas do corpão. Tá demais. É que ontem eu olhei na previsão que hoje vai chover bundão, querendo sentar pro... Passei lá no zinho, corte, mandei o corte no coco. Ducha de 15 no lava pra brilhar vovô. Me fala pra mim qual mulher que não gosta, me fala então fala de novo. Obrigado, meu Deus, que guie todos os passos meus. Não deixa uma olhada me alcançar. Peço benção pros meus, pra quem fortaleceu. Os que fechou nunca correu, não há de abandonar. Ah, mas eu semelhante como a si mesmo. E quem que for sujeito aqui vai prosperar. Aquele que for digno guardarei no peito, minha mãe já prometo. Sua vida vai mudar. Chuta nos bondes, maloqueiro e vagabundo. Fala pra mim qual madame não quer. Dinheiro pra nós é matos, kit, raras coleção. Chucro torrando baseado no meu navão. Quem um dia falou mal, hoje come na minha mão. Fire Blade, CBR, Hornetão. A garagem abençoada valendo mais de milhão. DJ Boy, nós é bandido. 10% do meu lucro tá no quintal enterrado. E no domingo, a maldita na garupa com a calcinha no rabo. Troquei meu fuzil no buquê de flor. Troquei seu contato, botei de amor. Troquei a profissão, não sou mais vapor. Milionário. Me fala onde cê tá que eu vou buscar você. Vou botar pra correr minha XRE. E é só cê me mandar onde é que eu posso te encontrar. Que eu tô chegando, espera aí, bebê. Me liga se quiser me ver. Ou liga se quiser beber. Ou liga se quiser beber, bebê. Que eu tô chegando daquele jeitão que cê não imagina. Que eu tô mandando um forte abraço pros manos e pras mina. Eu tô rimando daquele jeitão que cê não imagina. Eu tô prejudicando, só quem prejudica aqueles que não dormem. Que eu vou ser a revolução que eles não imaginam. Vou fazer chover esperança lá na favelinha. Quando cê pergunta quem tá, pode falar que é nós que tá. Avisa aí que obrigado, nós é afim. Meu Deus, que guie todos os passos meus. Não deixa uma olhada me alcançar. Peço benção pros meus, pra quem fortaleceu. Os que fechou nunca correu, não há de abandonar. Ah, mas seu semelhante como a si mesmo. E quem que for sujeito aqui vai prosperar. Aquele que for digno guardarei no peito. Minha mãe já prometo. Sua vida vai mudar. DJ Boy. Passa visão. Passa visão. 9-0-0. Ei. Aquele que botinho no quarto. DJ Pitot. Mas já prometo, a vida vai mudar. Obrigado, meu Deus, que guie todos os passos meus. Não deixe uma olhada me alcançar. Peço benção pros meus, pra quem fortaleceu. Os que pensou nunca correu, não há de abandonar. Ama seu semelhante como a si mesmo. E quem que for sujeito a que vai prosperar. Aquele que for digno, guardarei no peito. Minha mãe já prometo. É que nós foi de marcha. Tacando os projetos pra frente, nós foi adiante. Na inteligência, na cautela, sem ser ignorante. De milímetro com a tona quebra. E as nega que se interessa, fica ofegante.